A chuva que cai me lembra você. Lá em casa o seu perfume no ar, a me seduzir, a me dar prazer. Quero te encontrar, mas deixe ao menos eu me perder no seu lindo olhar e poder dizer: me ama. A chuva que cai me lembra você. Deixa e vem pra cá. Tô fazendo intriga com a nossa vida, só porque a gente se dá. Porque não me liga, para com essa briga. Deixa de se vem pra cá. Tô fazendo intriga com a nossa vida, só porque a gente se dá. A chuva que cai me lembra você. Lá em casa o seu perfume no ar, me dá prazer. Quero te encontrar, mas deixe ao menos eu me perder no seu lindo olhar e poder dizer: me ama. Que não me liga, para com essa briga. Deixa de se vem pra cá. Tô fazendo briga com a nossa vida, só porque a gente para com essa briga. Deixa de se vem pra cá. Tô fazendo.